coração cheio de ódio, sempre sonhei em pegar o primeiro lugar do pódio, mas nunca consegui ser bom em nada que fiz. Vou arriscar com o Royle Pointer no globo do juiz. Seria uma saída perfeita pra o zero à esquerda, com o cérebro latejando e uma Magno sobre a mesa. Roleta russa essas horas pra amenizar minha dor. Vou pôr serenidade no jogo com seis no tambor. Parabéns Brasil, pela miséria por todos os lados. Não vou aderir sua moda de sofrer calado. Vai boys, não seu arrombado, solta a chave e sai andando. Deu sorte de não me acompanhar no banco do carona sangrando. Me transformei em monstro e a sociedade sentiu que eu retribuo a tirania destravando o fuzil. Pra você é bom inverno, cafezinho e edredom. 8 graus na rua, criança descalça sem moletom. Então filho da puta, não me pede pra ser paciente. Não preciso de Deus, já tô condenado a chama ardente. Você acha que ele te ama, mas tá fudido também. Vai ver em breve a quem pertence todos os seus bens, mulher, dinheiro, carro importado. Você não leva pro buraco nem as lágrimas da badia que dizia que te amava. Agora vai, constrói sua vida no inferno, filho da puta. Enquanto eu gasto o seu dinheiro, seu corpo apodrece na sepultura. Esperança, amor, não te conheço, convivo com a dor. Me regaram com sangue no jardim do terror. Eu simplesmente vou sorrir se a morte vir me buscar. O inferno é pouco pra mim, minha mente é diabólica. Esperança, amor, não te conheço, convivo com a dor. Me regaram com sangue no jardim do terror. Eu simplesmente vou sorrir se a morte vir me buscar. O inferno é pouco pra mim, minha mente é diabólica. Eu queria essas horas tá no bosque caminhando, ouvir os pássaros cantarem, ver os bichos brincando. E o animal que me deparo é um vira-lata de fada que abafa o som dos pássaros com tiros de matraca. Com esse despertador matinal tenho sempre um mau dia. Diz pra mim se dá pra pagar de Mr. Simpatia. É como se meu futuro já estivesse na merda. Fugi da batalha, me deram a luta, fugi da luta e caio na guerra. Sinceramente não ligo pra quem vai ter que morrer. Vou agir como eles querem, não há mais nada a perder. Poderia me trancar no banheiro com a seringa, 30 cápsulas de pó, pedra e acabar com a vida. Pra felicidade do país, um favelado a menos, denegrindo a imagem das praças no centro. Mas lamento informar que não sou dependente de químico, sou viciado em 45 pra subir, dependente do rico. Agora o boneco de ventríloco aprendeu a falar sozinho, sustentar seu próprio corpo e fazer o seu caminho. Esperança, amor, não te conheço, convivo com a dor. Me regaram com sangue no jardim do terror. Eu simplesmente vou sorrir se a morte vir me buscar. O inferno é pouco pra mim, minha mente é diabólica. Esperança, amor, não te conheço, convivo com a dor. Me regaram com sangue no jardim do terror. Eu simplesmente vou sorrir se a morte vir me buscar. O inferno é pouco pra mim, minha mente é diabólica. Passado distante, só queria um brinquedo, mas não tinha como, então tentei outro jeito. Me autonomiei o príncipe do medo. Eu me doarei um 38 pra realizar desejos. Então te escolhi um soldadinho de chumbo da vitrine, ferro na vendedora. E tive alguns dias felizes, sempre me saindo bem em qualquer tipo de missão. Da teoria prática, da prática à perfeição, da perfeição pra realeza ou direto pra um caixão. Esperei a adolescência, o sonho era subir, ter uma Smith Wesson prata com coronha de marfim pra fazer sucesso na porta da escola, o centro das atenções. Isso as mina adora. Hoje é outro nível de smoking elegante, uma quadrada de cristal com balas de diamante. Como aliviar um psicológico revoltante, pescar, meditar, se entreter com origami. Foda ver a favela nesse desgaste físico, mental, espiritual. E eu preso a tudo isso na metamorfose criminal, colecionando inimigos. Eu te trouxe a uma mente fria e sombria. Ela é como um quarto escuro, sem janela ou luz do dia. E o jogo acabou, se sinta no inferno, sem os olhos, sem sentidos e um guia cego. O sistema tem o efeito de 1700.